Você está ouvindo o Mexidão Cast. Welcome! O podcast do Mexidão Rocks. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Mexidão Cast, o segundo episódio do ano. Olha só, meu nome é Patrick Murta e eu tô aqui com o Thiago Mendes. Fala galera mexida, tamo aí de novo, começando o ano em autoestima. E além do Thiago Mendes, nós estamos com um convidado muito mais do que especial. O pessoal do Gameside realmente são praticamente os donos da casa, já estão presentes aqui em diversos episódios. Meus amigos, deem boas-vindas ao nosso querido Matheus. E aí, galera? Estou aqui até que enfim, depois de muitas tentativas, né, Thiago? Muitas tentativas. Várias recusas minhas e, infelizmente, não pude participar antes, mas hoje deu certo. Aqui. Pois é, o caso do Matheus foi bem interessante porque eu chamei ele para uns 5 episódios seguidos e ele não pôde participar de nenhum. Ele foi o participante mais difícil de convidar para o Mexidão. Isso, mas eu entendo. Ô Matheus, você pode confessar para todos os nossos ouvintes, a sua demora na participar do nosso podcast é justamente porque a gente avisa de última hora, né? Não é nada agendado, com antecedência. Exatamente. Pra não falar que é amadorismo, né? Mas enfim. Hoje a gente lembrar para os nossos ouvintes, é o segundo episódio do ano, é o segundo episódio sem piadinha infame no pois início, né, é, Thiago? A gente sempre fazia as piadinhas que todos os podcasts também fazem, e agora nós decidimos dar uma mudada nisso, né, até para poder começar a criar a nossa própria identidade, a nossa cara, a nossa alma. Olha, só falando assim, até parece que é bonito, mas na verdade é para que a gente está com falta de criatividade para criar frases a cada episódio. É verdade. Assim você simplifica mais a coisa, né? Justamente. No primeiro episódio do ano, nós falamos sobre os principais lançamentos de games em 2013. Aliás, principais não, né? São os principais na nossa opinião de bosta. Inclusive já teve algumas polêmicas, alguns comentários polêmicos sobre os jogos que escolhemos, né, Thiago? Pois é, teve uma galera que entendeu um pouco errado. A gente fez um programa falando sobre os jogos que a gente achava mais importante. Justamente, nós gostamos de polêmica, polêmica atrai audiência, polêmica atrai xingamento, e hoje vamos continuar nesse mesmo sentido. Vamos falar, segundo a nossa opinião de bosta, sobre os principais filmes que serão lançados em 2013. Mês de janeiro, já estamos hoje no dia 22 de janeiro de 2013. Olha só, você acabou de descobrir que a gente tá gravando em cima da hora mais uma vez. E muitos filmes já foram lançados. E desses filmes, eu acho que é importante a gente citar, nem que seja rapidamente, o Detona Ralph. Detona Ralph foi um filme que fez uma homenagem muito sincera aos gamers. Tem um plot, muita gente compara ele até com Toy Story, porque é aquela história do que acontece depois que a galera vai embora do fliperama. Fez muito sucesso, muita gente falando muito bem do filme. Justamente. Você assistiu Detona Ralph? Não assisti. Eu fui final de semana passada no cinema pra assistir, só que moro numa cidade do interior e infelizmente o cinema não ajuda. E a única sessão que tinha era às 4 horas da tarde e eu já tava lá no cinema, era às 7 horas da noite. triste, né? Mas eu não consegui assistir. Mas é um filme que eu quero muito assistir, vi muitos trailers. E, pô, é, essa menção aos games... Quando eu vi o Zangief no trailer, me ganhou o jogo. Olha aí. Mas o que eu acho mais legal do Detona Ralph, Matheus, é que ele mostra que Hollywood já está vendo com olhos melhores o universo dos games, que era tão maltratado. E o cuidado da Disney em homenagear e respeitar os nomes que a gente tanto gosta é um bom sinal de que talvez veremos coisas boas no futuro. E Detona Ralph fez muito sucesso, né, cara? Ele fez tanto sucesso que ele já até garantiu o segundo filme. Olha só, o pessoal não perde tempo, hein? Ah, isso eu não sabia. Ele garantiu o segundo filme antes mesmo de estrear no Brasil, só com a bilheteria americana praticamente. Ele já tinha garantido o segundo filme já. E tem alguma notícia sobre esse segundo filme, Thiago? Alguma dica importante? Então, a única coisa que já foi dito, assim, que nesse primeiro filme não teve a participação de um personagem muito importante do mundo dos games, que era o Super Mario, que ele não foi utilizado porque no segundo filme ele vai ter uma tensão bem maior. Olha só, então cabe a nós esperar. Detona Ralph é um filme que já foi lançado e que vale a pena ser citado. Agora, Thiago, no mês de janeiro, você tem algum outro filme que vem à sua memória que te traz um interesse em ir ao cinema? Então, dois desses filmes já até estrearam no nosso cinema, que é o Code Atlas, que foi traduzido pro português brasileiro como A Viagem, e o outro é o Django Livre, né? Que é um filme do Tarantino, que já chega explodindo a cabeça da sociedade. Olha só. Olha, o Django, eu posso falar que eu assisti esse final de semana. Olha aí, o que você acha do filme? Um filmaço. Se você gosta do filme do Tarantino, aquele jeito louco dele de filmar, exagerado, cara, vale a pena. É um filme que eu espero muito assistir. Eu não assisti ainda. Agora, o Thiago falou do Cloud Atlas, que foi traduzido como A Viagem. Eu não sei se você sabe, mas foi uma sacada da distribuidora brasileira para atrair principalmente os espíritas ao cinema. Por quê? Quem sabe um pouquinho da trama sabe que o Cloud Atlas, apesar dele não tratar diretamente sobre a reencarnação, ele pode ser entendido como um filme que, dentre outras coisas, trata de reencarnação. E todos vocês já sabem, A Viagem é o nome daquela saudosa novela da Globo que fez tanto sucesso, que trata justamente do tema de reencarnação. Então foi uma tentativa da distribuidora brasileira de associar o nome à novela e trazer público ao cinema. Olha só. Uma coisa interessante é que a crítica está falando que Code Atlas é a volta dos irmãos Wachowski ao bom cinema, né, cara? Depois de alguns filmes chulé que teve aí um tempo atrás. Speed Racer que o diga. Parece que o Code Atlas trouxe os irmãos Wachowski de volta. Exatamente. Eu tava no cinema esse final de semana, aí eu tava parado na frente do cartaz do A Viagem, né? Aí minha namorada veio pra mim e falou assim: e aí, será que esse filme é bom? E não sei o quê. Aí tava embaixo no cartaz, assim, né? Dos diretores de Matrix. Eu falei: olha, não sei, porque os caras colocar dois diretores de um filme que tem tanto tempo atrás, provavelmente eles não fizeram nada de bom até o momento. Então tô pensando em alguma coisa aqui. Mas não fizeram, não, cara. A única coisa diferente que eles fizeram foi um desses irmãos virar uma mulher, né? Pois fora é, isso, nossa, só fizeram merda. Agora, janeiro, principalmente no Brasil, é um mês conhecido por trazer ao cinema os filmes, os grandes filmes concorrentes ao Oscar. E eu acho que desses filmes, e tirando o Django Livre, o filme que mais está me atraindo o desejo de ir ao cinema é o Lincoln, filme do Steven Spielberg, que recebeu a indicação a 12 Oscars esse ano. Tem que lembrar, né, que não é o Caçador de Vampiros. Ainda bem, né? Ainda bem. Mas esse filme já é mais uma cinebiografia. Tá sendo muito bem falado pela atuação do Daniel Day-Lewis, pelas indicações, pela própria produção do filme, que parece que que foi muito bom. Tá sendo muito bem falado isso. É, o bom da época de Oscar é que você acaba ganhando no mínimo umas 15 indicações de filme pra assistir, né? Isso se torna interessante. É, um outro filme que chega aí repetindo aquela velha forma de recontar histórias clássicas, né? É o João e Maria, Caçador de Vampiros. Eu acho que vai ser o grande cocô do mês, viu? Eu acho que esse vai ser o grande cocô do mês. Os grandes candidatos à fambroeza de hoje. É, com certeza. É, esse filme que vai contar a história do que aconteceu depois que o João e Maria cresceram, né? É, eles cresceram e se tornaram caçadores de bruxos. Veja bem. Olha, nada só. Tão. O que você acha disso? João Maria, na verdade, não achava. Não quero nem comentar desse filme. Só de ter 3D na capa, você já tem medo, né? Então, fevereiro, agora a gente vai começar entrando com um filme que me chamou muita atenção, que é Os Miseráveis. Tá sendo muito aclamado lá fora, tá sendo muito bem falado. E é um filme que, pra mim particularmente, por gostar de musicais, veja bem, é um filme que me chamou muita atenção. E traz um elenco de peso, cara. Porque traz Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, olha, Amanda Seyfried, entre outros. Eu confesso, não era muito fã de musicais até assistir Moulin Rouge e Chicago, que foram filmes que me conquistaram totalmente, porque não tenho só o cuidado com a música, mas uma história também envolvente. Se Os Miseráveis seguir essa linha, eu confesso que não estou muito por dentro dele, eu acho que vai ser uma boa pedida para esse ano, para passar o tempo e para me curtir com a patroa. Você ouviu falar desse filme, Matheus? Eu não ouvi falar muito desse filme, eu nem sabia que se tratava de um musical, na verdade, eu estava meio por fora dele. E eu não sou muito chegado em musicais, tanto que eu nem assisti o Chicago, nem Moulin Rouge, não sei, musical não me apetece. É, vale lembrar também que Os Miseráveis recebeu 8 indicações ao Oscar e que é um remake, né? Ele não é um filme novo. Hollywood tá carente de ideias, então tem que investir nos remakes. Mas só pelo grande número de indicações, talvez seja uma boa pedida. Agora, Thiago Mendes, um filme que me chamou muito a atenção, mas negativamente, que será lançado nesse mês, inclusive nós já citamos ele nos podcasts passados, é a adaptação para o cinema de um livro chamado Sangue Quente. E olha a tradução brasileira para esse filme. Sangue Quente foi transformado para Meu Namorado é um Zumbi. O que esperar, cara, desse filme? Cara, velho. Sem palavras, eu entendo. Sem palavras. Acho que todo mundo entendeu. O cara, você descreveu. Não, eu acho que tem um setor de tradução de filme aqui no Brasil que é responsável por esses nomes nada a ver. É complicado. Só pode. Meu Namorado é um... Adaptação já estava sendo muito mal falada, né? Porque pelas impressões que a gente teve, pelas informações divulgadas, é que o filme seria um Crepúsculo, só que ao invés de usar vampiros, utilizaria a figura do zumbi, né? Mas esse nome já entregou que pra mim é uma bomba, viu? É curioso, não fica curioso saber que... Não, porque assim, igual por exemplo, Crepúsculo. Eu assisti o primeiro, é. Tá? Eu não gosto, entendeu? Mas antes de falar qualquer coisa, eu assisti. Justo. Entendeu? Aí eu assisti e tirei minhas conclusões. Não gostei, tenho minhas opiniões e acabou. Entendeu? E eu vou assistir esse filme provavelmente pra ter minha opinião a respeito. Porque no mínimo vai ser engraçado. É, deve ser engraçado. Inclusive, até o trailer, o primeiro trailer que saiu, deu a impressão que o filme não se... É, assim, o filme parece não se levar a sério mesmo. Parece ter levado bem pro lado da comédia. Eu acho até uma saída mais inteligente do que tentar fazer um Crepúsculo versão zumbi. Talvez essa saída de fazer um filme mais engraçaralho seja uma boa ideia do estúdio. Não trazer mais um zumbi brilhante e tal. Pois é. E aí, Patrick Murta? E aí, Matheus? Ainda em fevereiro, mais precisamente no final de fevereiro, por volta do dia 22, ele, John McClane estará de volta. Oh, aí sim. Duro de Matar, Um Bom aí Dia sim. Para Morrer, estreia. Agora, eu me pergunto, se no último filme ele derrubou um helicóptero com um carro e lutou contra um jato, o que que ele vai fazer nesse novo filme? Puta merda, não é? E esse filme que traz o diferencial, um dos protagonistas do filme vai ser o filho dele, né? Que também virou policial, de novo, enfrentando terroristas malucos. E o interessante é que o filho dele é interpretado por aquele cara que eu não consigo falar o nome, do Fúria de Titãs. É o atorzinho de ação que não contagia ninguém, né? Pois é, cara. Quem cresceu assistindo Stallone, Schwarzenegger, e hoje tem esse cara como uma figura marcante nos filmes de ação, você vê o quanto estamos carentes de machos altos. Estamos carentes de machos altos. Até o Bruce Willis em filmes de ação, poxa, os três primeiros Duros de Matar são fenomenais, eu gosto demais. Toda vez que eu vejo passando na televisão, eu paro pra assistir. Pois é, cara, eu também gosto muito do Bruce Willis. E eu vou assistir esse filme por causa disso, porque, sei lá, sabe, você tem aquela nostalgia de ter assistido todos os outros e serem bons. Então você acaba assistindo, mesmo que o filme seja bem forçado e tal, mas uma ação que a gente não se vê hoje em dia, é difícil, né? Se você for ver esses atores antigos gravando esses filmes novos, trazendo aquela ação da década de 80, de 90, né? Sim. Não vê mais. Mas enfim, um outro filme que a gente tem que falar pra terminar o mês de fevereiro é a continuação de um dos clássicos do cinema, que é Tainá 3, A Origem. Sacanagem. Fevereiro passou, estamos no mês de março. Mês de março, Thiago Mendes, qual é um filme que pode trazer o nosso interesse em ir ao cinema, em sim, entrar naquela sala mágica onde somos surpreendidos? Cara, eu acho que o primeiro filme a me chamar a atenção na hora que eu vi o trailer, eu fiquei basbicado. Basbicado é uma nova palavra pro dicionário do Mexidão Rocks? Cara, basbicado? Eu não tenho certeza se essa palavra já existe, mas eu vou pesquisar. Mas eu fui um host bosta e te atrapalhei. Continue com a sua observação. Oz, Mágico e Poderoso. É o prequel do Mágico de Oz clássico, é aquele filme da Dorothy, que mostra como que o Mágico de Oz foi parar em Oz. Então... E cara, o trailer, os efeitos especiais, é cativante. Você assistiu o trailer, me deu vontade de assistir, porque eu gosto desse tipo de filme de fantasia exagerada, assim, entendeu? Não vi o trailer desse filme, na verdade eu nem sabia que ele ia sair. Pelo que você falou aí, ele parece ser um filme bem bacana. E vou botar na minha lista aqui. E ele realmente tá com os efeitos, impressionantes. E não só pelos efeitos, né? Eu acho que o Mágico de Oz, mais uma daquelas histórias que nos cativou na infância, que tem tudo pra nos cativar agora novamente. Parece que, eu não tenho certeza, eu li uma notícia uma vez falando que eles queriam fazer um remake. Aí, ao invés de fazer o remake, eles fizeram um prequel. Então, pode ser até por isso, pode ser essa explicação. E até porque dá mais dinheiro fazer dois do que até um, né? Do que dá mais dinheiro. Mas logo depois, tem mais três filmes desse mês que pra mim me chamam a atenção. Não sei se vocês concordam. G.I. Joe, Retaliação. Eu acho que... não preciso nem falar. Jack, o Matador de Gigantes. E The Host, A Hospedeira. A Hospedeira traz aí a Stephen Meyer, né, de volta ao cinema com seus livros. Ah, é? A Hospedeira é um livro da Mulher do Crepúsculo? Sim, é um livro dela. Olha só, dá até medo, hein? Agora você falou, Thiago, G.I. Joe. Vou ser sincero, rapaz. O primeiro eu achei um filme muito ordinário. Um filme sem pé nem cabeça. Um filme pra assistir, pra passar o tempo. Eu tô falando sério. As cenas de ação são, assim, fantásticas. Mas totalmente inverossímil aquelas mulheres lá, lutadoras, tem que lutar de couro, com roupa apertadinha. Aquela história dos ninjinhas lá que não me convenceu, sinceramente. Eu tô querendo passar longe de G.I. Joe no cinema, no máximo assistir com a galera aqui em casa pra não prestar atenção no filme. Pois é, G.I. Joe e Retaliação trocou o diretor, trocou o elenco todo. Aí, é um sinal de merda. Olha é só. O maior sinal de merda do que isso. Só que tem um sinal bom nele. Pra quem é fã da série, esse filme traz praticamente todos os personagens da série clássica nele. Capitão Murdock, aquela galera toda tá nesse filme. Até porque a Mattel precisa vender bonequinho, né? Precisa vender bonequinho. O trailer tá interessante. Bruce Willis no filme de novo. O que pode salvar? O único bom sinal desse não, filme. Não, Matheus, o que você viu? Alguma coisa do G.I. Joe? O que você achou? Cara, eu vi, eu gosto do primeiro. Nossa, que isso? Não, mas assim, eu gostava, não é aquele que o filme que eu falo, nossa, o melhor filme da minha vida e tal. É como o Patrick disse. É um filme pra você assistir, pra passar o tempo, e eu, sabendo dessa condição de filme pra passar o tempo, eu achei um filme bacana. Eu assisti em casa, não foi nem no cinema que assisti o primeiro, mas é um filme super legalzinho, assim, de ação e tal, você sabe, sem compromisso nenhum, você assiste quando você não tem nada pra fazer, e achei bacana. E espero um ou dois ansiosos, porque, como você disse, há alguns elementos nele que digam que pode ser melhor que o primeiro. Então, eu assistirei como um passatempo mesmo. Entendi. Só que o Bruce Willis, eu já afirmo que ele vai ser melhor do que o primeiro. Que já não Verdade. É muito difícil, na minha opinião. Mas enfim, não vou polemizar tanto. A gente falando de efeitos especiais por causa do Oz, Mágico e Poderoso, quem assistiu o trailer de Jack, o Matador de Gigantes, também tá muito ansioso pra assistir ele, cara. É um filme que traz efeitos, assim, monstruosos mesmo. É, até porque, por ser gigantes e por ser um matador, tem que ser monstruoso mesmo, ou pelo menos amedrontador, né? Ó, toca a música da Praça é Nossa. Jack, o Caçador de Monstros aí, eu vi o trailer esse final de semana. Olha, achei um filme bem Sessão da Tarde, viu? Essa é a impressão mesmo que ele passa. É, um filme bem Sessão da Tarde, vai ter um adolescente. Um filme, vou dizer que eu acho que é um filme adolescente, bem Sessão da Tarde. É um filme pra quando meu filho tiver 10 anos eu levar ele pro cinema pra assistir comigo, né? É, talvez. Mês de março, pra mim, apesar de ter muitos lançamentos, não tem nenhum outro filme que me chame atenção. Além de um clássico que será lançado. Que é Meu Pé de Laranja. Ah, meu Deus. O Patrick tá trolando com todo mundo. Tá trolando, cara. Abril está aí, além de ser o aniversário da mulher mais bonita do mundo, é um mês que também teremos muitos filmes interessantíssimos. Abril, três filmes que me chamaram a atenção. Um é o Último Exorcismo 2, que é a continuação daquele filme que saiu no ano passado, O Último Exorcismo, que parece que não foi o último, o 2, né? Título mentiroso, né? É o último que não é o último. É o último que não é o último. O Último Exorcismo, quando ele foi lançado, ele chamou muita atenção por causa de um... Porque não era o último. Porque não era o último. Sacanagem. Mas ele chamou atenção por causa de um banner em GIF que sua protagonista estava toda torta, né? E os dedos ficavam mexendo. Ou seja, chamou atenção por causa do banner, não por ser um filme bom. Não por ser um filme bom. Mas é um filme de terror, pra quem gosta de filme de terror. Eu queria não ser rabugento. Mas esse, eu deixo de ser rabugento, cara. Pode falar. Esse é o último exorcismo mesmo? Eu espero que seja, né? Mas com essa onda de trilogia, eu acho que vem um último exorcismo 3 aí. Engraçado, o penúltimo exorcismo. O antepenúltimo exorcismo, o penúltimo exorcismo e o último exorcismo, né? Eu acho que seria bem melhor. Tem um outro filme, que é o Oblivion, que é um filme com Tom Cruise, que só de ter o Tom Cruise já é um bom filme. Boiola! Agora, sem zoeira, Tom Cruise está com mais de 50 anos, gente, o cara não envelhece, não? Igual o Keanu Reeves. Keanu Reeves é outro, né, que também tá velhão e não envelhece. Justamente. Ele sai do formal só pra gravar. É o que parece. É o que parece. Dá essa impressão. Agora o Oblivion, ele tá te chamando a atenção porque ele parece ser o filme daquele jogo da Bethesda ou não? Não. O Oblivion me chamou a atenção por ser uma ficção científica. O Tom Cruise é o Jack Harper, ele É um dos últimos limpadores restantes na Terra. Lembra muito aquela ideia do Wall-E, né? A gente, pelo menos o trailer mostrou isso, que ele começa com essa ideia de que ele tá lá na Terra para poder ficar pegando os recursos vitais, vendo como que a Terra tá, o andamento dela, e aí acaba tendo ação, ele acaba tendo que lutar contra uma ameaça lá conhecida como os Scavs. Olha, se ele é parecido com o Oli e for metade do que esse filme foi, ele vai ser um filme, já vai ser um dos fortes candidatos a ser o melhor filme do ano, então. Sim, mim. Sim. Eu só tenho uma coisa a dizer, o carisma do Oli não vai ter, não se compara, não vai ter, ninguém vai conseguir não. Concordo. O Tom Cruise é um tipo de ator que você tem certeza que você vai pro cinema, pode não ser a melhor experiência do mundo, pode não ser um filme fantástico, mas pelo menos vai ser um filme razoável a bom. Sim, sim. Eu não conheço nenhum filme do Tom Cruise que eu saí, puta que pariu, que filme bosta. Sim, sim, eu concordo com você. Ah, eu vi um que eu não gostei, mas também não posso falar que era uma comédia, né? Aquelas comedinhas românticas, que é o... Nossa, agora eu não me lembro o nome em português, eu lembro... Foi com a Cameron Diaz? Isso, eu lembro do nome em inglês, é Night alguma coisa. É um filme de sessão da tarde, né? É quase um Senhor e Senhora Smith, né? Sim, sim. Eu sei qual que é. Guardado as devidas proporções. Concordo também, eu tava me esquecendo desse filme. Mas mesmo assim, mesmo sendo um filme... vamos dizer, fraco, ele ainda é melhor do que muita coisa. Não, com certeza. Mas aí, Patrick Murta, Matheus Carvalho, de novo em abril nós temos um grande evento cinematográfico. Aí sim! Ele está de volta. Agora sim, pô! Com sua armadura reluzente. Tony Stark, o pegador infame. Em Homem de Ferro 3. Aí sim. Agora sim, é um filme que eu espero. Talvez o filme que eu mais espero nesse ano. É importante falar isso. Eu tava assistindo um esses dias. E você vê como que o filme ele causa impacto na época dele. O Homem de Ferro 1, se você assistiu hoje, eu não sei. Talvez pessoas vão tacar pedras em mim. Mas eu não tive aquela... Nó, Homem de Ferro, bacana. Nó, que filme foda. Eu assisti e falei assim... beleza. Você vê que é um filme rápido. O Homem de Ferro já tem. O 2, então, ainda foi muito mais rápido do que o 1. E não foi bom, não agradou. O 2 é o seguinte: na minha opinião, o 2 foi ruim porque ele quis contar muita coisa em pouco tempo. E o Tony Stark ficou piadista, ficou fazendo gracinha o filme inteiro. Não se levou a sério em nenhum momento. Eu posso ser exagerado falar que foi um filme bosta. Foi um filme bom, mas muito abaixo das expectativas que eu tinha pelo Homem de Ferro 1. Agora, pelo trailer divulgado, pelo material divulgado, parece que esse filme, o Homem de Ferro 3, ia ser um pouco mais sério. Uma coisa que não aconteceu em nenhum momento, você ficava com medo do destino do Tony Stark. Você sabia, achava que ele era indestrutível. Agora, no 2, pelo trailer, você já vê a armadura dele sendo destruída, ele sofrendo realmente ataques, pressões, e talvez isso pode acrescentar muito ao filme, até no aspecto dramático, que é o que torna os filmes bons, né? Eu vi o primeiro trailer divulgado, pra mim, me conquistou totalmente, porque mostra ele vulnerável, ele é um ser humano, a armadura dele é forte e tudo mais, mas não quer dizer que é indestrutível. Isso me chamou muita atenção. Algo que me deixa tranquilo também é saber que o filme tá nas mãos da Marvel, entendeu? Ela não vai destruir o material dela. Então, isso já aconteceu porque o 2 já teve muita crítica por causa disso que vocês falaram. Eles já até trocaram o diretor do filme, né? Sim, era o mínimo que tinha que fazer. Trocaram o diretor pra dar uma repaginada, colocar uma outra visão, não sei, entendeu? Eu espero bastante desse filme, acho que a Marvel vai recolocar o Homem de Ferro assim. Como o Thiago disse, quando a gente assistiu o primeiro, nossa, que filme massa e não sei o que. Eu acho que o 3 vai ser assim, a gente vai sair. Mas enfim. É um filme muito esperado, talvez um dos mais esperados desse ano, O Homem de Ferro. Vamos lá então para o mês de maio. É um mês, tem poucos filmes assim de peso sendo lançado, mas eu acho que dois deles são os que vão mais nos chamar a atenção. Consegue adivinhar, Matheus, um desses dois filmes do mês de maio que eu acho que vão valer a pena? Vou tentar. Se Beber Não Case 3. Olha só, já começou bem, hein? Olha aí. E talvez Pain e Gain, na verdade, né? Olha só, você acertou um e errou o outro. Ah, 50%, vai. 50%, mas tá, foi uma boa. Até porque eu te peguei de surpresa, né? Você não esperava isso. Eu não sei se você assistiu aos dois primeiros, mas Se Beber Não Case foi um filme que eu assisti. Fui surpreendido, assim, positivamente. O 2, eu me surpreendeu de novo. Eu ri muito, muito, muito, muito mesmo. O Thiago foi comigo, eu quase precisei chamar o Samu de tanto que eu tava rindo. Agora, eu quero ver o que que eles vão fazer no Se Beber Não Case 3. Realmente, é muito difícil ir no cinema pra assistir um filme e você gargalhar bastante, né? Se Beber Não Case, cara, foi um dos ótimos filmes que surgiram, cara, e eu sou fascinado nesse filme. Toda vez que tá assistindo, não importa a cena que tá passando, não importa o momento do filme, tá passando, eu coloco, nem que assistir 10 minutinhos, 15 minutinhos ali. Nesses 10, 15 minutinhos, com certeza você vai rir de alguma coisa. Pois é, cara, Se Beber Não Case é um filme que pegou todo mundo de surpresa, na verdade, né, bicho? Não precisa me surpreender mais. Eu acho que o outro filme que o Patrick tava falando é o Fast Six, Velozes e Furiosos 6. Também não é, rapaz, olha só. Velozes e Furiosos 6, eu acho que é uma franquia que já cansou. Devia virar série de TV já, cara, na boa. Eu acho que já cansou, sério. Agora, o outro filme que eu tô ansioso pra ver, e eu tô ansioso pra ver o tipo de merda que eles vão fazer, como eles vão estragar uma coisa que marcou a adolescência de muita gente no Brasil, como eles vão cagar no mar dos anos 80, que é o Faroeste Cabo. Olha só! Cara, eu tô torcendo pra me queimar minha língua, mas, sinceramente, eu não acho que não vai rolar, não. Saiu um trailer dele agora, recentemente. O trailer não traz nada. A melhor coisa do trailer é Isis Valverde, ela é gata, ela é bonita, eu casava com ela, tudo mais, mas estão vivendo uma novela mesmo? Apesar que o cinema nacional tem feito algumas coisas legais e tal, mas fazer um da música, assim, a gente espera que não estrague a música mesmo. E me coloca Isis Valverde pra como principal destaque, puxa vida. Olha, pois é, muito, muito, muito complicado isso. Estamos chegando ao meio do ano. Junho, o mês mais bacana do ano. Por que, Matheus? Diga-nos. É o dia que eu faço aniversário. Olha só, você fica com anos em festa todo mês de junho. É por isso que é tão importante pra você. Eu acho que o silêncio disse tudo, hein, Thiago? Quem cala, consegue. Silêncio constrangedor. Eu não ouvi. O que você falou? Ah, agora não ouviu. Aí, Thiago. Desce, hein, Thiago? Ah, pra cima de mim, rapaz. Sacanagem, velho. Se não ouviu, vai ouvir depois da edição. Tu fais partie à part entière de la dance. Matheus, já que mês de junho é tão importante pra você, rapaz, tão marcante, tão profundo assim, eu queria saber de você, o mês de junho, tem algum filme que lhe interessa, que lhe chama a atenção? Sim, não só um, mas três. Um é Guerra Mundial Z. Olha só. Totalmente excelente o trailer. Universidade Monstro. E o três é o Star Trek. Rapaz, você fez boas escolhas, viu? Boas escolhas, tá de parabéns. Primeiro, Guerra Mundial, eu acho que o Brad Pitt ficou muito tempo fora dos cinemas, né? E o trailer... Cara, eu assisti o trailer, é um filme com uma verdadeira horda de zumbis famintos. Olha só. Eu fiquei muito empolgado com o trailer, o Brad Pitt voltando aí, né, ao cinema de ação com destaque melhor. Cara... A expectativa tá lá em cima pra Guerra Mundial Z. Eu até ia comentar na hora do Homem de Ferro que é um dos top 3. Homem de Ferro e Guerra Mundial Z, você tá entre os os dois que eu tô mais esperando esse ano. E no ano que a gente vai ter Meu Namorado é um Zumbi, Guerra Mundial Z chega e fala assim: zumbi é isso aqui. É. Agora, Matheus, você falou de Universidade Monstros. Monstros S.A. é um filme fantástico. É um, tá no meu top 5 melhores filmes da Pixar. Eu gosto muito, inclusive tenho aqui na minha coleção de DVDs. Olha que coisa mais ultrapassada, né? Coleção de DVDs. Mas agora, rapaz, esse Universidade Monstros pra mim tá parecendo um Carros 2. Sinceramente, eu não consigo olhar pra esse filme e não ver como uma tentativa da Disney de fazer dinheiro vendendo bonequinho, vendendo mochilas, que eu acho que a história dos Monstros S.A. fechava muito bem aonde terminou. E fechou tão bem que eles tiveram que fazer um prequel, voltar ao passado. Será que na universidade terá uma história tão interessante quanto a do primeiro filme, ou vai ser só uma oportunidade de trazer uns bichinhos, vender uns bonequinhos e fazer umas piadinhas sem graça? Sinceramente, pois é, cara. Eu tô com medo, até porque os dois últimos filmes da Pixar decepcionaram demais. Carros 2, nem preciso falar, é o pior filme da Pixar, e o Valente, que eu fui com uma expectativa muito alta pro cinema, é um filme bom, mas é um filme abaixo do padrão que a Pixar estabeleceu pra gente. Pois é, inclusive gerou uma controvérsia aí, porque Valente tava disputando, acho que no Globo de Ouro, com Detona Ralph, por exemplo, e ganhou. Pois é, é um filme bonito, mas é uma demonstração, é um filme falando assim, a Disney comprou a Pixar. Você concorda comigo, Matheus? Você ou você discorda totalmente? Eu sou um idiota que só sabe falar mal dos filmes. Não discordo totalmente. Eu penso que possa ser isso também. Até porque eles estão lançando o Monstros S.A. em 3D, depois eles lançam a Universidade. Realmente eu acho que isso tem uma jogada de marketing envolvida nisso, como você disse. Eles visam lucro e sabem lucrar com isso muito bem. Ainda mais a Disney, né? Enfim, é. Porém, eu acredito no filme, cara. Sei lá, eu sou um fanático por desenhos animados, assisto quase todos, porque eu gosto bastante, sempre gostei. E eu acredito no filme, porque tem um personagem carismático, entendeu? Eu acho que pelos trailers que eu vi, os teasers, ficou algo interessante, não sei, me fazendo dar uma risada assim e tal. Pra mim tá tudo bem. Esse é mais um dos filmes que eu quero queimar minha língua. Mais um dos filmes que eu quero que se faça um churrasco com a minha língua. Mas eu acho. Pois é, Star Trek Além da Escuridão foi um filme que lançou o trailer agora no final do ano. E a galera ficou ensandecida, né, Bill? Star Trek fez muito sucesso na TV, mas não fez o mesmo sucesso nos cinemas. Eu não sei se vocês vão concordar comigo. Os filmes antigos realmente não me prendiam a atenção. Eram cansativos, até porque o foco de Star Trek não é a ação, é a história, é a trama, né? E isso afasta muita gente. O primeiro filme com o Siler, que fez o do Spock, eu gostei muito. Eu achei interessante, achei bem feito. Inclusive trouxe Leonardo Nimoy com participação especial. Achei isso muito bacana, como se ele estivesse dando aval para essa nova geração. E o trailer se mostrou muito bom. Eu acho que o Star Trek, a principal forma de demonstrar que ele tem grande potencial, é que minha esposa, que não gosta de sci-fi, achou o trailer fantástico e tá a fim de ver. Star Trek, até então, eu não tinha tido interesse em assistir nada antes desse filme, do primeiro filme que saiu. O meu primeiro contato assim, com Star Trek foi esse filme. E eu achei um filme super bacana, uma história super envolvente, assim, os personagens bem construídos pro filme, efeitos especiais muito bons, e os trailers desse segundo filme foram muito bons. Eu tô bem ansioso pra assistir esse filme. Olha aí. Como o Patrick disse, até a minha namorada também, que não é muito viciada em filmes sci-fi assim, ela assistiu o primeiro e gostou bastante. É, eu não sei, o trailer foi empolgante, mas como o peixe morre pela boca, né? Vamos ver. Mês de julho já começa com um filme que eu acredito que o Thiago já tá até com a calcinha molhada ali agora. Com certeza. Man of Steel, o Homem de Aço. o retorno de Superman, agora sem cueca sobre as calças, ao mundo do cinema. Isso é muito importante, cara. Você não tem ideia. Cara, Zack Snyder, com a produção do Christopher Nolan. Eu só posso esperar uma coisa muito, muito grandiosa. Um filme muito bom. Cara, eu já falei mais uma vez, momento Patrick chato pra caralho. Eu não gosto muito do Super-Homem. Eu acho ele um herói, assim, muito forte. What? Que é tão forte que acaba sendo desinteressante. Mas eu espero ser surpreendido, porque o último filme, Superman Returns, o retorno do Superman, eu achei um grande pedaço de bosta. Ele foi muito ruim mesmo. Eu acho que a minha ansiedade pra esse filme está como a do Thiago. Eu também espero muito, pelo trailer fiquei muito ansioso e esse filme tem tudo pra dar certo. Eu agora acho que é curioso você falar do trailer. Eu não achei que o trailer mostrou nada. Tem umas coisas bem interessantes no trailer. A primeira é a hora que ele voa. Tá certo que essa voada é clássica do Super-Homem, mas ele faz um movimento com a mão que era do o Christopher Reeve que implementou nos filmes antigos. Então, se eu quero ver essa voada, eu vou assistir o filme do Christopher Reeve, eu não vou assistir o filme novo. Entende? Não, mas é porque é uma homenagem também. Uma outra coisa interessante no meio do filme, numa certa parte do trailer, o Homem de Aço, o Superman, cai de joelhos perante a Zod. E no filme clássico lá do Reeve, tem a frase clássica: ajoelhe-se perante a Zod, que o General Zod fala com ele no segundo filme. E uma outra coisa interessante sobre o filme que eu queria comentar era isso: que esse filme, ele é um reboot da série, ele tá contando mesmo a história. Eles vão explorar uma parte da história do Superman que nunca foi explorada antes, a não ser na revista Superman All-Stars, que é a parte psicológica. O cara é o homem mais forte do mundo, do universo, quem sabe, e qual é a real responsabilidade dele, o que ele pode fazer com os poderes dele. E esse filme, ele é um reboot que começa a contar a partir do que seria o segundo filme da história clássica lá do Reeve, que é a luta dele com o General Zod. Não sei se vocês se lembram, mas Superman 2, o Superman enfrenta três kryptonianos, o Zod e os seus comparsas. E nesse filme vai ser exatamente essa história. Tanto que ele agora, se foca bem mais em Smallville. Agora, sem querer ser chato agora, eu espero ser surpreendido, eu espero que o filme seja bom, apesar de eu não ser muito fã do herói. Eu acho que a escolha de tratado psicológico pode ser uma saída muito melhor, uma vez que ele é indestrutível, né? Sim, a fraqueza dele pode ser ele mesmo, né, até. Um outro filme que chama bastante atenção é o Cavaleiro Solitário. Veja bem, a volta de Johnny Depp ao cinema pode ser, assim, uma possível volta do Johnny Depp aos bons filmes, né? É um personagem que... Eu vi o trailer e ele ainda continua com os trejeitos de Jack Sparrow. Não consegui levar o Cavaleiro Solitário a sério, cara. Olha só, sério, cara. Ele parece o Jack Sparrow. É, cara. Não consigo. Eu acho que Piratas do Caribe fez mal pro Johnny Depp, sério. É, né, cara. Eu não sei se vocês sabem, mas o Cavaleiro Solitário é o Zorro. É a versão americana do Zorro. Não gostei muito, não. Achei muito Jack Sparrow. Eu acho que... E nesse mês, o único filme, outro filme que me chama a atenção é o Wolverine Imortal, que conta a história do Wolverine naquele quadrinho clássico em que ele passa um tempo no Japão, né? E eu espero que seja melhor do que o primeiro filme do Wolverine, né? Que foi... Nossa, que lutou! Pode desistir, pode, né? Pode enterrar, né? Pode desistir, o Hugh Jackman não precisa nem mais. Vou jogar fora todos os posters deles do Wolverine. Porque... Qual o personagem que eles vão destruir? Será? Primeiro foi o Deadpool, né? Qual que eles vão destruir agora? Eu acho que se esse filme do Wolverine não for bom, cara, eu acho que a gente pode encerrar a franquia dele no cinema, tá? Que não sei se vocês sabem, vai sair o filme do X-Men, continuação da primeira fase, que vai ter um encontro do X-Men no passado com o do futuro. E o Wolverine tá nesse filme, entendeu? Não sei qual vai ser a participação dele, será grande ou uma ponta só, sei que ele estará... Eu ouvi falar isso. Li algumas matérias de que a Fox ouviu muitas críticas do primeiro filme e vai tentar seguir um pouco a linha da Marvel, ser mais fiel aos quadrinhos, né? E não trazer tantas gracinhas como o carinha lá do Black Eyed Peas fazendo uma versão do Noturno, sim, né? Eu espero que eles tenham aprendido com o erro do primeiro filme, conforme eu li nessas matérias, e que o Wolverine seja um filme realmente bom, assim como X-Men Primeira Classe. Exato. Agora, mês de agosto chegando, tem o filme que eu, Patrick Murta, mais espero. Filme que eu não me esperava. Sim, posso acertar? Pode falar. Círculo de Fogo, em português. Justamente. Olha só. Rapaz, Pacific Rim, filme do Guilherme Del Toro, que traz robôs gigantescos lutando contra monstros das profundezas do mar. Com direito à voz de GLaDOS e a Fate de Mirror's Edge descendo o cacete em todo mundo. Quer coisa melhor do que isso? Cara, eu acho que é a melhor compilação de Evangelion que a gente vai poder ver nos cinemas. Veja bem. Quem é fã de anime deve entender, porque New Genesis Evangelion, até a frase, para combater monstros, nós tivemos que criar o nosso monstro. Essa frase tá presente no trailer e tá presente também no New Genesis Evangelion. Eu acho que o Guilherme Del Toro pegou tudo de bom do mundo nerd e resolveu fazer um filme foda. É, eu até coloquei esse filme num patamar diferente dos outros, porque é um filme que a gente não esperava. Justamente. Realmente, foi uma surpresa. Na verdade, foi um filme sem notícia, né? Do nada, a notícia dele foi o trailer. Já, buf, já explodiu a mente de todo mundo, né? Justamente. Sim, cara, foi muito foda. Eu acho que principalmente se deve ao fato que finalmente vamos ver robôs gigantes lutando e entender o que tá acontecendo. Porque o Michael Bay não deixa a gente entender o que tá acontecendo em Transformers, né? Em Transformers você só vê a câmera mexendo, não, pulando, você não consegue enxergar. Pelo trailer do Círculo de Fogo, você já consegue entender o que acontece. E isso valoriza muito mais, né? E como o Thiago disse, as referências nerds. A gente citou Portal, a gente citou Mirror's Edge, citou Evangelion. E eu acho que a referência mais, assim, descarada é o próprio Godzilla, né? Eu acho que é o que mais, assim, o próprio Godzilla, que é o mais, assim, se mostra presente. É um filme que me atraiu, como o Matheus disse, ninguém ouviu nada. Chegou um trailer e, pô, cala a boca todo mundo. Esse é o filme do ano. Pra mim, pelo menos. Pois é, é como eu falei. Eu botei ele até numa classe separada, porque é aquele filme que chegou chutando a barriga de todo mundo mesmo, né, bicho? Agora, em agosto também terá a continuação de um filme que fez muito sucesso alguns anos atrás. E é um filme que, quem sabe, trazendo o Rodrigo Santoro realmente aos holofotes para esse ator brasileiro que há muito tempo está tentando chamar atenção lá fora, que é o 300, A Ascensão de um Império. Verdade, cara. Eu acho que, finalmente, ele vai ter um papel principal, né? Ele vai ser a protagonista do filme. Esse filme é um prequel do 300 de Esparta. Vai contar a história ali, antes daquela guerra, ele enfrentando um outro exército, acho que é o de Atenas até. E é até isso que faria com que Atenas se juntasse com os espartanos para poder ter aquele final épico do 300. O Rodrigo Santoro, que já vem fazendo outros trabalhos também, né, como coadjuvante, ele fez um filme agora que ele fez para até com a Jennifer Lopes, eu não me recordo o nome. E é, cara, ele tá escrevendo o nome dele lá devagarzinho, mas tá, né, bicho? Eu vou ser sincero, não sei se o Matheus concorda, mas eu tô querendo entender o porquê do 300 do título. Porque não vai ter os 300 de Esparta, então pra que os 300? Você concorda, Matheus? Isso, o 300 tá aí pra vocês, porque pra você lembrar que é alguma coisa relacionada ao filme de 300 que fez muito sucesso. Sim. Não sei. Pô, é que assim, vai, o 300 pra mim é um filme, como o Thiago disse, eu vou ter que entrar em contradição agora, é um filme que quando eu entrei no cinema eu assisti, muito legal e tal, mas quando você assiste pela segunda, terceira vez, sabe? Ele não te empolga. É, não empolga mais, aí hoje você tá passando, nem assisto, sabe? Diferente de outros filmes aqui, tem filme, por exemplo, eu acho que esse final de semana eu assisti Top Gun pela 24ª vez. Olha. Tava passando, eu assisti o filme inteiro, fui dormir 2 horas da manhã domingo, porque eu fiquei assistindo o filme. Não é um filme que me empolga, nem esse também. Até, sei lá, o Rodrigo Santoro, sei lá, não me empolga, não. É mais a menção é mais pelo ator mesmo, pelo Rodrigo Santoro tá protagonizando o filme. E pelo 300 que foi bom. É, pelo 300 que foi bom. Setembro nós temos um filme que eu acho que vai ser muito bom, que também vai ser uma homenagem à cultura nerd. Que é o Isso Aí, Calypso. Calypso, né, velho? Que vai contar a história de Joel Michimbinha? Cara, que não é esse não, cara. Ah, depois o cinema brasileiro quer ser levado a sério, porra, velho. É difícil, né, cara? Puta merda. Como se tivesse alguma história. Mas se não é esse filme que eu tô esperando tanto, Thiago, qual filme, então? Tá esperando o Kick-Ass 2 ou Star Wars Episódio 2 3D, né? A máquina está fazendo dinheiro, como sempre. É, agora, o Kick-Ass 2, cara, é um outro filme. É o que mostra que esse ano tá sendo um bom filme. Homem de Ferro 3, o Círculo de Fogo e o Kick-Ass são os filmes que eu mais espero, porque o Kick-Ass 1 foi muito bom. Eu não sei se vocês gostaram tanto quanto eu gostei, mas eu achei assim, fantástico. É muito bom, muito bom. Vale a pena. Eu gostei bastante do 1, cara. O 2 eu tô esperando com o Jim Carrey. Mas eu vi uma foto essa semana do Jim Carrey, vamos lá. Tem até o cachorrinho dele, a foto ficou engraçada. Depois eu posto o link, passo o link pro pessoal postar pra vocês verem a foto do Jim Carrey já caracterizado como personagem no filme. Pois é, Kick-Ass é um dos filmes que eu quero assistir, lógico, mas ele não tá ali no meu top... Nos top 5 principais. Ah, eu gostei muito, porque ele foi um filme que eu assisti esperando justamente um monte de piadinha. Ele se demonstrou um filme violento e engraçado ao mesmo tempo. É um filme assim, sim, que realmente explodiu minha cabeça quando eu assisti. Um outro filme baseado em quadrinho que explodiu minha cabeça quando eu assisti foi o Sin City, né? E esse mês também vai sair o Sin City 2. A Dama Fatal. Esse foi o filme que explodiu... o Sin City explodiu a cabeça de todo mundo, né? E foi garantido que Bruce Willis estará de volta no Sin City. Olha, Bruce Willis está trabalhando demais esse ano, hein? Tá trabalhando demais esse ano, cara. Ele tá querendo mesmo ganhar dinheiro. E é um filme que, assim, chamou muita atenção na época por causa daquele visual, né? Preto e branco, algumas cores em destaque, geralmente o vermelho em destaque. Bem fiel aos quadrinhos, né? E por ser também bem fiel aos quadrinhos. E, cara, Sin City 2 já tá sendo bem esperado mesmo. Esse filme que parece que ele nem ia acontecer, né? Depois que resolver, ele tá sendo prometido já há bastante tempo. Eu espero que não seja um Spirit, né? Que o Spirit me decepcionou. Mas eu acho que o Spirit, ele tentou seguir a onda, né? Do o sucesso que o Sin City fez e não acabou dando certo, né? Porque, não sei, acho que não teve o mesmo carisma dos personagens, né? Porque, sei lá, um ponto forte pra mim do Sin City é o carisma de alguns personagens. Até o do Bruce Willis, que é muito bom. É muito bom. Você se importa, né? E o Spirit, você não, se importa, cara, com eu os personagens. Lá, né? Eu não gostei do personagem principal, como você vai gostar do filme? É complicado. Acho que menção honrosa, vale a pena citar, o Thiago já disse. A volta de Star Wars aos cinemas, apesar de ser uma forma idiota da Disney fazer dinheiro, eu acho que eu vou assistir, assim como eu assisti o primeiro, né? Assim como assistimos o primeiro. E é curioso ver Chuck de volta nos cinemas, né? Deve ser mais um filme ridículo, mas... Eu acho que vale a pena citar A Maldição de Chuck, que estará de volta no cinema. É só citar mesmo, porque Boneco Assassino nunca foi um filme que eu gostei. Eu tive muito medo quando criança, mas hoje virou piada, né? Hoje em dia é piada. Passando uma olhada rápida nos lançamentos do mês de outubro, são poucos filmes que realmente merecem menção, né? É curioso a gente citar, no mês de setembro vai ter o episódio 2 de Star Wars, no mês de outubro já vai ter o episódio 3 em 3D no cinema. Mas além do episódio 3, eu acho que o único filme digno de menção é o Machete Mata, o Machete Kills, que é a continuação de um filme, dos filmes mais B que fizeram sucesso recentemente. Ele teve muita. Foi muito falado. Não entendo por quê. É um filme pra macho, o... né? É um clássico, é um filme do estilo do Robert Rodriguez. Bem estilo Drink no Inferno, um filme B, tosco, que é bom. Trash da década de 90 e 80. Bem estilão de filme trash. E eu por isso gostei, por causa desse... É, retrata o trash das décadas de 80 e 90, né? Os filmes trash com bastante sangue, bem... É um filme pra você assistir e passar o tempo mesmo, nada mais do que isso. Não espere nada mais do que um pouco de diversão assistindo esse filme. É. E justamente por ser o filme, e ser o filme que merece maior destaque no mês de outubro, a gente vê o quanto o mês de outubro é um mês mais ou menos pro cinema, né? Ele já é bem mais fraco. Pulando outubro, indo pra novembro. Novembro teremos coisas mais interessantes, Thiago Mendes? Teremos, cara. É, teremos aqui três filmes que vale comentar. Um é o Carrie, A Estranha, que é um remake do remake do remake. E daí você já vê que... Ah, o pessoal tá faltando ideia pro pessoal, né, de Hollywood. Tá faltando ideia. Sem ideia. Nós teremos... Jogos Vorazes em Chamas. Olha só. Que é um filme que tá chamando a atenção dos adolescentes. O primeiro foi bom. O primeiro Jogos Vorazes foi uma boa diversão, cara. Foi uma boa diversão. Eu esperava mais. Eu sou bem franco de falar que esperava mais. A não ser a atriz lá, né? A Jennifer Lawrence. Só ela que pra mim o ponto mais alto do filme é ela mesmo. Só pela beleza. Filme muito mais ou menos. A atuação dela foi assim... ridícula, ela é gatinha, eu casava, beijava na boca, andava de mão dada. Mas ela... ainda bem que minha esposa não escuta o podcast, né? É, ainda bem, né? Mas a atuação dela nesse filme é ruim. O mais engraçado é que no começo do ano agora vai ter um filme que chama O Lado Bom da Vida. E ela foi muito elogiada neste filme, inclusive pela beleza e pela atuação. Inclusive ganhando prêmio também no Globo de Ouro, hein? Olha a dica aí, deixa eu passar batido. Quem sabe ela não aprendeu. Pois é. Mas aí, em novembro, nós teremos ele, loiro, dos olhos azuis, lindo de morrer, Patrick. Gostosão. Boiola. O homem que me fez me sentir mal no cinema, porque ele era bonito ao extremo, né? Ele é bonito ao extremo. E tá muito boiola essa descrição, hein? Thor 2, O Mundo Sombrio. Olha só, rapaz. O primeiro filme do Thor foi um filme assim, legal. Tá certo que só teve três cenários o filme inteiro, praticamente, além da Vila do Chaves, mas foi um filme, assim, interessante. Eu espero que esse filme seja muito melhor, que convenhamos, mais uma vez, não é difícil ser melhor do que o primeiro Thor, apesar de não ser um filme ruim. É, o primeiro Thor foi aquele filme de introdução, né, porque tava ali na pressa pra poder entregar os Vingadores logo, porque a grande promessa da Marvel era os Vingadores o tempo todo. O que aconteceu com Thor, aconteceu também com Capitão América. Tudo que a gente espera agora é que Thor 2 seja melhor. E até porque não tem essa necessidade de apresentar os Vingadores. Os Vingadores está mais do que consolidado. Então acho que houve tempo de valorizar a história do Thor mais como ele merece. Sim, né? Não como um rostinho bonito. E um cara, um corpo... É, ele é foda. Você tem alguma coisa a falar sobre o Thor, Matheus? Eu tô na esperança que seja um filme bacana. O primeiro realmente foi um filme bem mais ou menos. E não tô nem criando expectativas sobre esse filme pra depois não me frustrar, sabe? Mas assistirei como assisti todos os outros e bola pra frente. Segue o jogo. Isso aí, pois cara. É importante citar também que em novembro teremos filme do Steve Jobs, a biografia do Steve Jobs com o Ashton Kutcher. Teremos também o Eu, Frankenstein, a releitura do clássico, né, do Frankenstein. Esperamos que sejamos surpreendidos. E além disso, a valorização do cinema nacional, mais uma vez, é nosso papel, como um podcast brasileiro, 100% brasileiro, citar o filme que vai contar a história, a personagem da novela Fina Estampa. Olha cara, só. É claro que ele merece um filme. E ele terá o filme, olha só, gente. O filme terá a participação de Ivete Sangalo. Eu vou ter de assistir isso no cinema. Eu vou perder Ivete Sangalo e o Crow, um filme baseado num personagem de novela? Eu vou perder? Claro que não, né, gente? É foda. Se Hollywood descobre essas ideias do povo brasileiro, leva todo mundo embora. É, leva todo mundo embora, bicho. Inclusive, rapaz, olha só. Nós vamos descobrir quem é o amante secreto do Crow, gente, no cinema. Você tá zoando. Que sacanagem, velho. E o cinema brasileiro... É, sempre. Olha, o cinema... Depois que eu vejo essas notícias de Crow, de... Chimbinha lá, até esqueci o nome da Joelma lá. Prefiro assistir aquele filme que passa no Canal Brasil, viu? Era muito melhor. É muito melhor, bicho. Uma chada lá, era muito mais engraçado. O cinema brasileiro traz uma coisa ou outra boa, velho, e depois uma sucessão de coisas ruins. É complicado. Agora, pessoal, depois de um ano intenso, com muitos filmes, com muita coisa precisando ser citada, eu sei que já tem ouvinte que já xingou a gente porque nós não falamos do filme preferido dele, que ele tá esperando tanto. Pedimos desculpas, mas infelizmente a vida é assim. Chegamos em dezembro, o fim do ano, e eu acho que em dezembro há apenas um filme de grande destaque, um filme realmente esperado. E eu acho que não é nem... Sim. Não tem nem necessidade de querer adivinhar, né, gente? Que é O Hobbit, A Desolação de Smaug. Que é a continuação do filme do Hobbit, que foi lançado no final do ano passado. Que conta a história de Bilbo, o Bolseiro, e suas aventuras com o mago Gandalf, na Terra-média. Pois é, cara, eu acho que Hobbit é o filme de dezembro mesmo, os outros filmes não vão fazer tanta diferença, a continuação da história, né, o Matheus? Exatamente, o livro do Hobbit, como todos devem saber, o livro do Hobbit, que conta a história do Bilbo, como o Patrick disse, que foi dividido em 3 filmes, e esse é o segundo filme, e graças a Deus eles não vão esperar mais um ano pro lançamento do terceiro, né? Ele virá no meio do ano de 2014. Isso é uma boa notícia também pra nós. É. Vamos ficar aguardando esse filme. Eu tenho um caso até engraçado pra contar, porque minha namorada foi comigo assistir o filme e ela não sabia que o filme era dividido em 3, né? E o filme acabou, e ela falou, mas acabou? Acabou o filme. Não, como assim? E começou a me perguntar um monte de coisa. Eu falei, não, é 3. Ah, eu não acredito nisso. Cara. Ficou tão triste, tão chateada, cara. Quando ela descobriu que eram 3 filmes. Mas é bom, eu acho isso bacana, cara. Eu lembro que no Senhor dos Anéis eu assisti os 3 filmes na estreia, horas e horas de fila. Era molequinho, uns 14, 15 anos. E esse também eu assisti na primeira semana, é um filme que vale a pena, não tem nem o que comentar. Eu vou ser sincero, eu concordo com a crítica da sua namorada, inclusive foi a idêntica reação da minha esposa, quando ela assistiu o Hobbit também, ela, ué, acabou já, assim, e o dragão, não vai nem mostrar o dragão? Porque é uma coisa que ela falou e é verdade, não mostra o dragão, mostra o fogo, mostra um pedaço do rabo, mostra o olho, mas você não vê o dragão em momento nenhum no filme. Será que eles estavam economizando efeito especial? Além disso, uma outra coisa. Apesar de pro fã ser muito bom valorizar a história, pro não fã eu achei que foi uma decisão um pouco desacertada. Eu gosto, eu li O Senhor dos Anéis, eu tenho os 3 livros, assisti os 3 filmes, gosto muito dos filmes, mas sinceramente eu saí do Hobbit mais me sentindo frustrado do que feliz. Eu gostei do filme, é um bom filme, mas é um filme que você sai do cinema e não aconteceu nada, se você for parar pra pensar. Porque o início do filme eles vão sair pra derrotar o dragão, pra acabar com o dragão, pra devolver a terra, a montanha pros anões. O filme não chegou nem perto disso. E então fica parecendo pra mim, vou ser sincero, que eu joguei 3 horas da minha vida fora. Porque eu saí de lá sem uma história incompleta. Sinceramente. Eu me senti mais frustrado do que feliz. Sem contar que, pra mim, eu tô tô sendo pegando pesado, porque é meu papel nesse podcast ser o chato. Mas... me ficou parecendo também que o Gandalf é o Goku da Terra-média. Ele só vem pra resolver a parada. Ele some na hora que o pau tá quebrando, ele chega pra resolver tudo. Então, sei lá... eu espero que o Hobbit 2 seja melhor. Eu espero que seja mais emocionante. Tem tudo pra ser, né? Porque finalmente eu vou ver o dragão. Ele foi muito contestado, essa decisão dele, de separar o filme em três partes. Provavelmente, a partir do 2 pra lá, você deve ter mais dessa parte do livro. Eu aposto que o Matheus não concorda comigo, né? Não, cara, eu até concordo. E eu vou te falar, eu gosto muito, gostei muito do Hobbit, gostei muito da Sociedade do Anel, mas eu também tenho essa impressão com a Sociedade do Anel. O filme, tipo, é aquela apresentação de personagens, o filme inteiro e tal. O filme, sabe, engrena, acaba. É, na hora que começa a empolgar. Verdade. Na hora que começa. Então, isso vai ficar depois de três meses. História principal, sabe? Os acontecimentos mesmo. E tem que aguardar, ué. Fazer o quê? É. Verdade, concordo. Isso é cinematográfica que temos, né? É. Um filme que eu tô querendo mencionar aqui, o Patrick e o Matheus, eu não sei se vocês sabem. É Os Caras de Pau. Não, não é Os Caras de Pau. Não é Os Caras de Pau. Sucesso. Do cinema nacional. A grande promessa do humor brasileiro. Não, não é. Não é esse? Não, não é esse. Eu não sei se vocês sabem, mas o... eu não sei se vocês sabem, mas o Keanu Reeves, ele tá bem afastado do cinema já tem um tempo, né? É porque ele tava trabalhando num projeto chamado Ronin. E pelo que parece, depois de vários problemas com a grana que foi disposta ali pro filme, parece que estourou o orçamento várias vezes, atores e etc e tal, parece que 47 Ronins vai ser lançado também em dezembro. Não é o maior nome, mas olha, é um filme só que eu espero muito. Pois é, vale a pena como desconhecia retorno. Esse filme era desconhecido até você citar. Não sabia nem que era com a participação do Keanu Reeves, que realmente está sumido, né? Acho que esse ano ele não fez nenhum filme, fez? Não, acho que tem tempo já que ele não aparece no cinema. Ele deu um tempo ele mesmo. Ele está sumido há algum tempo. Oi? Tava no formal, tava lá. Ele vai voltar mais novo tava no último filme. Vai, ele vai voltar mais novo do que tava no último. O filme, 47 Ronin, é baseado numa história real, né? De samurais que lutaram contra a morte de seu mestre em 1702. Logicamente, o filme vai colocar elementos de fantasia ali do universo japonês. Vai ser um filme exagerado e bem conceitual. Eu acho que vai ser um bom filme, bem estilo Matrix mesmo. Tomara que seja. Tomara que seja. Eu acho que nós fizemos uma leitura muito, muito bacana sobre os principais filmes. É claro que, mais uma vez, eu repeti, porque infelizmente alguns ouvintes parecem não entender isso, né? Mas não dá pra gente citar todos os filmes. Nós deixamos outros filmes importantes que mereciam ser citados, como Caça aos Gangsters. Meu Malvado Favorito 2. Olha aí, o grande Gatsby. Justamente, muitos outros. Se você lembra de um filme que a gente não falou aqui, talvez um filme europeu do circuito fora da grande Hollywood, um filme sul-coreano, um filme japonês, quem sabe o novo Samurai X, né? Não deixe de comentar nos nossos comentários, na seção de comentários. Exato. Ou mandar um e-mail, né, Thiago? Considerações finais, Matheus? Olha, tenho que agradecer vocês aí por terem insistido na minha participação, como disse no começo do cast. Foi difícil mesmo, não eram desculpas, é que não dava mesmo. Enfim, gostei de participar. É porque os convites em cima da hora, né? Tipo, o Thiago... Convite. Hoje o Thiago me chamou no Facebook, é pra gravar? Ele é, eu já até sabia. Beleza, é pra gravar? Não, hoje eu posso. Até já acostumei. Mas... é isso aí, galera. Espero participar de próximos. Quando eu não estou, vocês vão ser convidados com antecedência. eu vejo que ele tem participado bastante, tem ouvido bastante o cast de vocês. É isso aí, galera. Bola pra frente. Ô, Matheus, a gente que agradece a sua participação, a sua compreensão pelos convites em cima da hora, né? E pode ter certeza que a gente vai querer repetir a dose. Você que vai ficar de saco cheio e vai começar a cobrar cachê de tanto que a gente vai te chamar agora. Porque realmente, né, Thiago? Matheus acrescentou muito no podcast de hoje, né? Claro, claro. Como sempre, o pessoal do GameSide sempre acrescenta bastante, né, no podcast. É, eu digo mesmo, vocês estão sempre participando lá. Nosso último cast teve a participação de vocês. Foi muito engraçado, muito legal gravar com vocês. E com certeza nós repetiremos essa dose. Ah, isso aí, cara. Só convidar que a gente tá lá. Fechou. Considerações, Patrick Murta, meu amigo, este ano menos rancoroso? Se Deus assim quiser e permitir, né? É, eu acho que o 2013 vai ser um ano bom pra quem gosta de cinema, pra quem gosta de diversão. Tá certo, tem algumas expectativas de caca, como para o Faroeste Caboclo, que a gente já disse, que eu acho que vai ser a pior coisa que eu verei nos últimos tempos, tomara que eu queime a língua, mas eu acho que tem muita coisa boa. Agora, a única coisa que eu quero dizer é que Pacific Rim me surpreendeu e eu espero sair do cinema extasiado com esse filme. Eu espero que, quem sabe, surja uma nova franquia aí, né? Olha só, Patrick Murta querendo bons filmes de nerd, sobre o universo nerd, hein, pessoal? Eu também só posso esperar que esse ano seja bom. Como a gente falou no início do cast, a lista de filmes para esse ano é muito mais interessante do que a lista de filmes do ano passado. Ano passado teve alguns filmes que a priori me chamou a atenção e depois se mostrou uma tremenda decepção. Cara, eu só posso esperar que seja bom. Acho que os quatro mais desse ano, sem dúvida nenhuma pra mim, é Man of Steel, Iron Man 3, o Pacific Rim e o Guerra Mundial Z. São os filmes que eu mais espero, que eu mais tô querendo assistir. Bobo você, a tua lista tá ruim. Tá ruim, não tá? Então isso é isso. Aí, show de bola. Pessoal, Matheus, se algum dos nossos ouvintes quiser entrar em contato com você, ouvir você falando besteira, como é que ele faz? Bom, é só me seguir no Twitter, que é Matheus com TH Carvalho, também no gameside.com.br, lá tem meu perfil, vocês podem ter acesso a todos os meus contatos. E também entrem no GameSide e ouçam nossos podcasts sobre games. A gente agradece essa dobradinha GameSide, mexidão. Vai ainda render muitos frutos, se Deus quiser. É nóis, mano. Thiago Mendes, se alguém quiser falar com você, o que é muito improvável, como é que essa pessoa faz? É só telefonar pro número 031. Só, isso é muito perigoso. Se você quiser falar comigo, me dá uma cutucada, me dá uma abraçada, quiser me levar pro cinema, é só entrar no Twitter, @ThiagoMendes, ou pelo Facebook, Thiago T. Mendes. Muito bem. Se quiser falar comigo, que também é improvável, haja vista que eu sou gordo, feio, chato e ranzinza, né? Coisa que eu quero mudar esse ano, mas é lá, Patrick Murta, @PatrickMurta no Twitter, ou Patrick Murta no facebook.com/PatrickMurta, logicamente no Facebook. Eu agradeço a paciência de vocês por nos ouvir até o final. Não deixe de comentar. Se você nos está ouvindo pelo iTunes, não esqueça de qualificar o nosso podcast. Isso é importante. Eu não sei, é muito importante a gente falar, né, Thiago? Hoje, atualmente, quase 50% da nossa audiência vem por feed. E provavelmente a maioria desses feeds são Verdade. Do iTunes, né, Thiago? Então, se você ouve a gente pelo iTunes, não deixa de classificar, nem que seja uma estrela, mas classifica lá pra isso gente. Isso aí, viu? Patrick falou tudo. No mais, quiser entrar em contato com o Mexidão Rocks, mexidãorocks@gmail.com, ou então, se quiser deixar um comentário, é só entrar no site mexidãorocks.com.br. Você que está ouvindo pelo feed. Isso aí, galera. Mais uma vez, obrigado e nos vemos na semana que vem. Um beijo do gordo e um abraço. Um beijo e tchau. Falou, galera. deu por isso, eu gostei, por causa desse... Desculpa, pode diga. Continuar. Não, diga você, não, você que é o convidado. Não, é justamente isso aqui, que você... Então, opa! Vai lá, vai lá, vai lá. O delay tá atrapalhando a gente. Vai, para o Ipa. Vai você, você é mais bonito. Eu acho que o outro filme que o Patrick tava falando é o Fast Six. Não, também Velozes não e Furiosos é. 6. Também não é, rapaz, olha só. Não é? Também não é. É, esperar o celular, alguém atender o telefone. É, porque o telefone do meu pai tocou aqui. Enfim. Esse, mas o único que eu assisti foi o Sidney Todd. Olha, tá cortando. Aquele tá cortando. Aquela... Matheus, Matheus, tá cortando. Matheus? É, deu uma, opa, deu uma cortada tá foda muito. Agora. Tá, peraí, vamos tentar. Cortou muito. E agora, como tá? Tá melhor ou não? Tá de boa? Agora tá de boa. Agora tá de boa. Início? Pode começar do início. Pode. Tá. E ó, eu tenho uma coisa pra falar. Eu conheci How I Met Your Mother por vocês, ouvindo o cast de vocês. Cheguei, tô em dia, assisti todas as temporadas, cara. Em três. Olha três, só. Cara, eu e minha namorada viciamos, viciamos. E a gente pegou férias agora na primeira semana de janeiro. Era coisa de tipo assim, a gente assistiu uma temporada num dia. Pois é, eu sei que é isso. No início eu também fui desse cara, jeito, cara. Muito bom. Muito bom, fenomenal. Já indiquei para várias outras pessoas, todo mundo que eu converso, meus amigos que curtem seriados também, indiquei, eles começaram a assistir. Que ó, tem que agradecer vocês, que essa foi uma série muito boa, cara. Não me arrependo nem. Olha, olha só, obrigado. Comenta isso lá, cara, porque a gente vai fazer um episódio só de comentário. Pode deixar que eu vou entrar lá, vou voltar no cast do Match Normal e vou comentar. Não, de boa. Não, de boa. Você sabe que isso pra nós é bom porque a gente mostra pra um possível patrocinador, né? E, tipo, pô, a gente convenceu o cara, né?